Se as mulheres viajam, pede! Eu gosto disso. Eu gosto disso. Fui na casa da Jéssica, rapaz. Rapaz. Putaria. Eu nem te conto. Fui na casa da Jéssica. O uísque não tinha. Queria beber a cerveja. Cerveja não tinha. Queria fumada forte. A forte não tinha. Abri a geladeira. Caralho, que putaria. É de bucetinha. É de bucetinha. É de bucetinha. Vai começar a putaria. É de bucetinha. É de bucetinha. É de bucetinha. Putaria, putaria. É de bucetinha. É de bucetinha. Cria asas, cria. Pra posar no meu peru. Cria asas, cria. Pra posar no meu peru. Cria asa. Só viola, só viola. Chavosa de gravações. O pai que viaja, choque. Que parada com o beat. O meu esquisinho não tem, velho. Que parada é essa, velho? Ela deve estar malocando alguma parada naquela geladeira dele. O que será que tem, beat? Coruja gravador. Abri a geladeira, caralho, que putaria. É de bucetinha, é de bucetinha, é de bucetinha. Vai começar a putaria. É de bucetinha, é de bucetinha, é de bucetinha. Para não, velho. Monique Rivas. É de bucetinha, é de bucetinha, é de bu, é o pitbull. Fui na casa da Jéssica, o uísque não tinha. Queria beber a cerveja, cerveja. Até água que é natural, Matheus Caixa. Ela não tinha. Fala pra mim. Hein, Gabriel Almeida? A Jéssica tá de comédia com nós. Jéssica, que parada é essa, Jéssica? Ela só tem head, só tem head. Só tem head, só tem head. Fui na casa da Jéssica, o uísque não tinha. Queria beber a cerveja, cerveja não tinha. Queria beber uma água natural, choque. Beber água tinha. Abri a geladeira, caralho, que putaria. Red Bull, Red Bull, Red Bull. Red Bull, cetinha. Red Bull, cetinha. Red Bull, vai começar a putaria. Na frente do Paulo Bicho, São Francisco do Conde viaja. Red Bull, cetinha. Red Bull, cetinha. Cria asa, cria. Pra pousar no meu peru. Cria asas, cria. Pra pousar no meu peru. Red Bull, cetinha. Red Bull, cetinha. Só solinho, só solinho. Ela tá afim de beber só Red Bull. Ela quer Red Bull. Pra criar asa e pousar no meu peru. Vem, vem, posa, posa, posa, posa em meu peru. Só mantém, choque. Ela tem alguma coisa dentro daquela geladeira ali, show. Será, bitch? Bora ver, bora ver. Abri a geladeira, caralho, que putaria. É de bucetinha, é de bucetinha. É de bu, vai começar a putaria. É de bucetinha, é de bucetinha. É de bucetinha, é de bu. Cria asa, cria. Pra posar no meu peru. Cria asa.